Yo voy a estar en control de frente de Chapa. Alguno está en paz 3, ¿sabes tú? 1-1-8, destinado, ¿no? Vamos, ya no tengo paz, no tengo salvador, aquí es para tráfico. Pero estamos aquí en la forma de control, está 1-3, está en 3-1-0. Ahora, posición de 11 horas, 4 millas, 1-3, 1-3. Samu 208 não conseguiu contato com o controle, Juliette Açuíça. Ok, mas eu escuto a voz da sua. Mantenha Juliette Açuíça. 1-1-0, Juliette Açuíça. 1-1-0, Juliette Açuíça. 1-0, para 2, 1-0, 2, 1, 3, 1, 0, 1, 4. Vai chamar 208, Juliette Açuíça. 0, afirmativo, iniciando, iniciando o registro, ando, iniciando. 435-12-15. 98, a sua identificação, deixa eu ver, chega para terminar de uma, para o início de voo 072. Eu acho que a Rafa Croft utiliza a velocidade para 2201. Deixa eu chegar no volante de ano para me desenvolver o que quiser. Vamos ver se fizeram uma linha chegada, inicialmente o número 4 para a aproximação. Agora, se fizeram o bloco 3. Eu acho que a Rafa Croft deixa para mim de voo 0 5 0. Romeu, autorizado a descida para um dos voos 060. Juliette, ao sair, via corredor forte, após o segundo lado, reporte de asa, tem descida para 1.107, ajuste mais 0.4. Matheus, para o segundo. Juliette, Osta, Oeste, Juliette, Osta, Oeste, após o seu lado, desça para 1.107, ajuste 1.0, 1.4. 98, vigilância para credenciamento, cujo estira para o 050, aguardo de 2.34, se localizador. Iniciando redução para 2.09. Autorizado antigo rotatório até o CA. Hora 98, está no tráfego de 1 hora, 7:30, ali o 245, 65 de tráfego, motivo da decoração, que precisa iniciar a redução para 1809. informativo, será que ele superará a utilização do separador de hotel que está estabilizado. Entendido 241, Lima do Mar. Mal, autorizado direto do destino, Cuba, Marcelo, 100, conferente com a escuridão de 2 mil. 00, estamos em discussão. Desovio chega do voo 91 para amigo do voo 110. 1208. 1208, roger. seguinte essa rota, se você for autorizado no 300. Para que eu tive informação de voo de alerta, chame o recife em 122 do sinal 35, alterna 125 do sinal 1. Thank you. 2301. guarda. Excelente, 356-0050, Vector com sucesso, terminal 7040, número 2828, direto, operador de ar. Juliette, no caso da parte, digo que assim de manter as aeronaves 5, efetuo em coordenações, faz o pedido de ponto de viajar de contato com a prova do observador, apoio, contato de tiro. Pela linha 200, eu já disse que para 2060. Pela 378, deixa para 2070. 602, 0020, estão para 1, 8, 0, 9, estão no banco estabilizado.